CJ753, Rádio Diário da Manhã, 740 kHz. Florianópolis, Santa Catarina. A cidade é nossa. Apresentação, Nabor Prazeres. A cidade é nossa aqui na Diário e agora vamos para o jogo do bicho. Sabe o jogo agora?